criança. Perca as esperanças, cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama, fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor, stop, agora acabou. Escute, você não merece. Nosso parceiro, irmãozinho Romilson Souza aqui com a gente, pegando todos os momentos, todos os ângulos, todos os detalhes e toda a galera aí do dia e noite por aí, Bundugu, desde cedo aqui com a gente, registrando tudo. A galera também do Clique TV, meu grande amigo Vitor Design, ele e toda a galera. Bora, Romilson, registra aí, maninho. Dia e noite por aí, Bundugu, aqui no Pop. A maior referência em Melody.